lugar. Olá, posso ajudar-te? Obrigada. Estes livros escorregam mais que um leitão assado no 4 de julho. Sim, estou a perceber. Sou a Marla Beauregard. E eu, Phil Diffie. Não estás na aula de inglês do professor Ginsberg? Bem, acho que é verdade. Estás pronto para aquele teste horrível que ele nos preparou? Não, não estou. Ah, bem, temos de ir para a sala. Olha, deixa-me ajudar-te com isso. Oh, céus! Vais ajudar-me a levar os livros? Bem, se te levar a ti, as pessoas vão reparar. Não vês? Claro, Philip. Saia-te descalça por cima de vidros. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio o século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele veio conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século XXII. Está de férias, está, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo avariou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Os especialistas, daqui a 100 anos as crianças não vão ter cáries. Verdadeiro ou falso? Falso. Correto. Ok, próxima pergunta. Estão a gozar comigo? Tenho a boca cheia de cáries. E também tenho o comando. Adeus. A primeira parte doeu muito. Pai, o que é que eu te disse sobre isso? Pem, não podes ficar fechada em casa todos os dias. Precisas de um hobby. Eu tenho um. Chama-se ver televisão. Não sei o que é que os miúdos fazem neste século. Acho que praticam desportos e fazem umas músicas, mas tens de fazer alguma coisa. Não vais desperdiçar a tua vida deitada no sofá? Ou sentada no sofá? Está bem. E agora o tempo? Oh, o bulletin meteorológico. Oh, está a chover em Phoenix. O céu vai estar muito nublado, portanto, a temperatura... Está perfeito, Steph. Obrigada. Uou, já chega. Terra acesa? Oh, desculpa. Eu quero pimenta, Steph. E mesmo ao pôr do sol, encheste a minha vida de luz. David Butler Turman. Ah, mas que esperteza! Oh, fofo, tens aí uma coisa. Acho que é pudim. Já está. Vemo-nos mais logo. Hello? O que é que se passa? O quê? Oh, a Marla. Yeah, vamos estudar juntos para o teste de poesia do Ginsberg. Phil, gostas daquela miúda? Gostar dela? Não, quer dizer, gostar não, mal a conheço. Sim, ela gosta de ti. Acho que não. Phil, eu sou o último a apagar estas coisas, mas eu acho que a tia tem razão. Aquela Marla curte-te. Malta, ela deixou cair um livro e eu ajudei-a. Só isso. Phil, deixa-me ensinar-te. Quando fazes coisas para uma miúda, têm significados. Como o quê? Tipo, se lhe levares os livros, é porque estás interessado. Se lhe abres uma porta... Quer dizer que estás interessado, mas andas com outra. Quando és lugar numa fila... Se for à frente, achas que é gira. Se for atrás, é só amizade. Ah, não te preocupes, eu estou a apontar isto tudo para nós. Boa. Pem, não podes ficar fechada em casa todos os dias. Precisas de um hobby. Thank you. Nós ainda não acabamos. Percebe? Depois pode limpar. Não sou contínua. Vim juntar-me à orquestra. Oh, sério? Tu tens nome? Pim. E tu? Bradley Benjamin Farmer. Então, que instrumento é que eu vou tocar? Pim, sabes, eu levo o meu trabalho muito a sério. Ou seja, preciso de músicos. Não de aspirantes para perder tempo. Ouve só isto. Não posso ir para casa até ter um hobby. Ou seja, arranjas-me um instrumento ou abanco em tua casa. Já estás na página 12? O que é isso? Um diário. Esta vai direita para a capa da minha área, Phil Diffie. Marla, o teste de poesia é na sexta. Ok, por isso temos mesmo de marrar. Sabes, marranço é uma metáfora para estudar. E uma metáfora é? Uma comparação. Mas é uma comparação especial, sem a palavra como. A senhora Phipps é encrespada como uma tosta. E tu és engraçado como uma mula de gravata. Phil, seja como for, não o faças rir. Eu não te queria fazer rir. Eu só queria dar-te um exemplo de comparação. Já estás na página? Quase. Queres uma? Claro. As regras são estas, Phil. Faças o que fizeres, não aceites nada dela. Pastilhas, nozes, mesmo nada. Isso quer dizer uma coisa. Compromisso. A sério? A sério o quê? Eu não estou mesmo interessado em nozes, pastilhas, nem nada. Está bem. Como sabem, sexta-feira é o grande recital. A nossa atuação vai continuar com uma jovem e talentosa solista que vai cantar uma linda canção. Pim... Disse canção e não gongo. Fala mais alto. Há muito barulho aqui. Pronto. Sem mais atrasos, deixem-me apresentar-vos a nossa solista. A menina Deborah Barrick. A menina Deborah Barrick. Bradley Benjamin Farmer, como vais tu? Mua, mua. Debbie, tu não envelheces. Não te vi há tanto tempo. Eu disse tempo! Aquela é Pim Diffie no gongo? Diz-me que não conheces. Peço, diz-me que não conheces. Oh, claro que conheço a Pim. É um tesouro. Olá! Manda um abraço à Broadway e diz-lhe que eu hei de lá estar. Desculpem. Olá, Debbie. Saltei uns quantos gongos, mas não te preocupes. Vou acertar amanhã à noite no concerto. Quem diria que um hobby era tão divertido? Até logo, Farmer. Para poupar à Pima alguma vergonha, acho que ela devia faltar ao concerto amanhã à noite. Ela vai agradecer-nos. Brilhante. Boa sorte com ela. Cancela a chuva. Detesto esses diabinhos salgados. Oh, céus! É o juntoso do Phil Diffie! Chega aqui, fofo. Tens aí uma coisa. Sim, eu sei. Eu, sabem que mais, acho que consegui resolver a situação com a Marla. Não fiz nada que interpretasse mal. Aliás, acho que nunca mais vamos ver a velha Marla. Oiçam, oiçam. Assim é proclamado por estas gentis terras da secundária Herbert G. Wells que a donzela Marla ama o gentil Phil. Que a sua paixão voe nas asas de mil pombas. Este decreto de amor terminou. E o chefe, onde é que se apanha um táxi? Nem imagino. Bem, quem diria? A Marla deve ter conhecido outro tipo chamado Phil. Acho que não, gentil Phil. Tens de fazer alguma coisa. Tens de falar com ela. Esqueça a conversa. Manda dar uma curva. Tenho de acabar com ela? Como? Mas eu não... Não olhes para mim. Nunca acabei com ninguém. Olha, é fácil. Conhece o tipo com quem andou a sair, o Mikey Watson? Mikey Watson? Conhecido pelo... o tipo mais sortudo do nono ano. Ouvi falar. Ia acabar com ele na segunda de qualquer maneira. Mas te ajuda? Ei, Mikey! Estas últimas semanas foram um estrondo. Mas acabou. Vês? Fácil. Liga-me. Não sou capaz. Eu não sei o que fazer, sabes? Se disser à Marla que não gosto dela, vou magoá-la. Filho, ainda bem que vieste ter comigo. Isto é um momento clássico de pai e filho. A sério? Quer dizer, as miúdas gostavam de ti quando eras novo? Não, mas gostavam do meu antigo colega, o Rex. Rex? Rex, não é o tipo com quem a mãe quase casou? Isso não interessa. Mas ele tinha tantas miúdas atrás dele que usava isto. Oh, um daqueles misturadores de ADN antiquados. É, nunca vou a lado nenhum sem isto. Oh, são boas nas festas. Vão fazer-te ficar estranho. A Marla vai fugir de ti. Ah, boa, obrigado, pai. Ei, lembras-te quando usei no teu tio Milt? Fui-lhe ficar assim com boquinha de peixe? Sim, tu realmente alegraste o funeral. É isso mesmo, é? Olá, pronta para estudar? Nem por isso. Então, o que é que achaste da minha proclamação ao almoço? Oh, aquilo era uma proclamação. É, andava a pensar no que seria. É, era o meu tio Jerry. Ele trabalha num restaurante com animadores. Bem, ele é um belíssimo ator. Oh! Nossa Senhora! Felipe, estás com um problema na cabeça. Ah, sim? Sim, está mesmo enorme. Oh, credo. É, isso acontece às vezes. Sabes, provavelmente é uma reação ao giz daqui. É, o que é que queres? Ah! Phil, acho que devias ir ao médico. Não, estou bem, a sério. Bom, o que é que achas? Vamos começar com os sonetos, hã? Ok. Quê? Oh, a minha cabeça encolheu. É, bem, eu compreendo se não quiseres andar mais comigo. É, sou muito grotesco. Ora, Filipe, não fui criada a julgar as pessoas pela aparência. O que me interessa é o interior. E, Filipe Tiffy, o teu interior é mais querido que um escarvalho. Pim, posso falar contigo? Não te preocupes, ensaiei o gongo toda a noite. O meu pai disse que estava bem. Mesmo antes de ir dormir para o hotel. Pim, não há outra forma de dizer isto. Eu reescrevi a peça e... já não precisamos de hoje. Tiraste-me o gongo? Sim. Foi a Debbie Berwick que te convenceu? Não! Bradley Benjamin Farmer. Olha-me nos olhos. Foi da Perrick a ideia? Ela pode ter sugerido. Está bem. Estas coisas acontecem. Posso falar contigo neste... armário escuro só um segundinho? Mas porquê? Ah! Então, pensaste que podias arruinar o meu hobby? Pensa melhor, Berwick. Porque há uma nova maestrina na cidade. E é má. Tu, Andor. Obrigada. Obrigada, sou demais. Obrigada. Pim! Mas o que é isto? O Bradley teve uma emergência. Acabou-se-lhe o gel. Pediu-me para vir. Boa noite, senhoras e senhores. Esta primeira peça que vou dirigir foi escrita há muito tempo por um tipo que já morreu. Espero que gostem. Dá saudações à Broadway, porque uma atriz eu quero ser. Põe todos a dançar na rua, depois eu hei de ir lá ter. Falou-me deste sonho, é ela que eu sinto a chamar. Manda um abraço à Broadway e diz-lhe que eu hei de lá, eu hei de lá, eu hei de lá passa. Killy, estou a perder o controle. Ou bem que caso com a Marla ou sai da cidade. O que é? A minha mãe e as amigas têm um circo de gatos. Não perguntes. A Marla diz que me ama pelo que sou por dentro. É fleira ou quê? Killy, não tem graça e não é justo. As miúdas têm montes de regras e nós temos de descobrir quais são. Estás a gozar? Também não é fácil para nós. Bem, eu não faço mesmo ideia do que é que se passa na cabeça da Marla. Phil, fazes pois. Ela acha que és querido, giro e sensível. O problema é que ela não sabe o que se passa na tua cabeça. E o que é que eu faço? Faço como a tia, mando-a embora? Provavelmente o melhor é seres tu mesmo. És querido, giro e sensível. Sabes, guia até à curva. Mas como é que isto aconteceu? Ficaram entusiasmados. Porque me desafiaste. Levaste a minha canção a novos níveis. Obrigada. Ainda bem que pode vir, Sr. Diffy. Onde é que andaste, Philly Willy? Eu estava só a escrever-te uma coisa. Um poema. Escreveste-me um poema? Sim, sim. Mas, toma, não leias isto agora. Bem, olhem quem não só chega tarde, como passa bilhetinhos. Talvez queiras ler isto para toda a gente. Não, não, muito obrigado. É que não é para toda a gente. Eu leio. Um poema de Phil Diffy para Marla Beauregard. Ok, quando obrigado. Obrigado. Eu leio isto. Eu Conheci-te no corredor, há uma semana e pouco. Bela e redupiante como um carrossel louco. Estudámos os nossos corações, nunca me vou arrepender. Mas tenho uma coisa na cabeça que me anda a aborrecer. Então és a verdade da forma mais simples que há. Não podemos continuar, nem nunca e nem já. Ai, Marla, só queria que soubesses. É do coração. Marla, isso é o meu batido de chocolate. Tu vais... Eu sei onde é a sala do diretor. Bem, consegui. É, já sei. Toda a gente fala. Não acredito que acabaste com ela com um poema. Disseste-me para ser querida, gira e sensível. Mas um poema? Yeah, ela gosta de poesia. Agora já não. Phil, tu tens tanto para aprender. Podemos começar por como tirar uma nódoa do batido? Ela só tem um nome. Pim, loura, zagada. Mas estranhamente atraente. Ei, não escreva essa!